Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio TV Mundo Novo. Meu nome é Max Sussar e está começando mais um Feito Música. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Bom, agora são 5h09, 5h10, a gente está um pouco atrasado, mas tudo bem, porque hoje vai ser tudo meio diferente aqui no Feito Música. Não sei se quem está ouvindo a gente agora escutou o Feito Música na semana passada, mas a gente conversou com o Morris, que é um artista, que é um compositor que lançou álbum esse ano. O álbum se chama Homem, Mulher, Cavalo, Cobre, um trabalho muito interessante. E a gente conversou com ele sobre o processo de composição dele, o trabalho dele com trilha sonora de teatro e cinema, enfim, foi um papo muito bacana. Mas hoje a gente não vai ter um convidado aqui, a gente não vai entrevistar ninguém, mas a gente vai escutar um álbum muito especial e eu diria muito importante, assim, pelo menos para mim como músico também, que é o álbum As Próprias Custas S.A., do Itamar Assunção. A gente vai escutar esse álbum de ponta a ponta e depois a gente vai escutar alguém, que é de certa forma um convidado, né? Falando um pouco sobre ele. Então, com vocês, As Próprias Custas S.A., o álbum de Itamar Assunção. Rádio TV Mundo Novo. Ouvintes de todo o Brasil, iniciamos neste momento diretamente daqui da Sala Guiomar Novaes, Sampa, capital, a gravação do programa Mais Lenha Neste Inferno, mandado ao ar todas as noites, neste mesmo horário, pelas ondas da Rádio Democrática. Abriremos a programação de hoje com as seguintes músicas: Negra Melodia, de Jardim Macalé e Wallis Sailor Moon; Você Está Sumindo, de Geraldo Pereira e Jorge de Castro; Vide Verso Meu Endereço, de Adoniran Barbosa, todas interpretadas por Itamar Assunção e a banda Isca de Polícia. Um, dois e lá vão os três. Cuja, cuja, cuja. Cuja, cuja. I know how to dance. Black, American Black do Brás, do Brasil. Mabel don't worry, stop me. Dance que é melhor. Forget your troubles, forget your sorrows, your sickness, your weakness. Red is another bag. Forget. Forget. Forget. Forget. Esqueça minha nega e vem cá. Como é que seu nego ficou depois do tal dia, neguinha? Gervásio, senhor, poderia me fazer um favor? Entregar esse bilhete aqui para o doutor José? E pode ler, viu? Porque tá limpo. Ah, venho por meio destas mal traçadas linhas para comunicar-lhe que fiz um samba para você. No qual quero expressar toda a minha gratidão e agradecer de coração tudo que você me fez com o dinheiro que um dia você me deu. Eu comprei uma cadeira lá na Praça da Bandeira, ali eu vou me defendendo, pegando firme, dá pra tirar mais de 1000 por mês. Casei e comprei uma casinha lá no Ermelino, no Matarazzo. Eu tenho 3 filhos lindos, 2 são meus, 1 de criação. Olha aqui, acho que eu vou dizer também que foi legal votar hoje. E que tá sendo muito legal também gravar esse disco ao vivo aqui. Pra ir também. Eu tinha mais coisas pra te contar, desculpa, mas eu vou deixar pra uma outra ocasião. Não repara a letra, a letra da minha mulher. Vi diverso meu endereço, apareça quando quiser. Mas não repara a letra da minha mulher. Vi diverso meu endereço, apareça quando quiser e puder. Mas não repara a letra, não. A letra é da minha mulher. Vi diverso, meu endereço tá aqui. Apareça quando quiser. São 21 horas e 4 minutos em São Paulo. A temperatura é agradável. Hoje, repare bem, hoje é dia 15 de novembro de 1982. Segunda-feira. Agora, numa gentileza de às próprias custas, Sociedade Anônima, dentro de instantes, logo após os comerciais, voltaremos com mais lenha neste inferno. Eu fico louco, faço cara de mal, falo o que me vem. Uma mão gelada em minha ombro bateu. Gritaram que se foi. A voz voz não saiu e o livro que eu lia dentro de minhas mãos sumiu. Sumiu. Termina em cima embaixo sem sair do lugar. Quando de repente. Termina em cima embaixo sem sair do lugar. Quando de repente. Quando de repente. Eu ouvi alguém falar. Pois corri pela ladeira, mas de repente então mudou-se o panorama. Quando dei por mim, eu estava em minha cama. Quando eu morri, tá, Me empurra pra lá, me puxa pra cá. Me arrasta daqui pra Baba Guita. Me empurra pra lá, me puxa pra cá. Me agita, me sacode, você me deixa até grogue. Imito intrépidos grunhidos de imito intrépidos grunhidos de felicidade. Corridos de felicidade. Me masca, estica, tira o doce, depois me cospe. Me liga, me desliga, liga, lâmpada de poste. De noite provoca esquizofrenia, tanto que me bate. Me dá pontapés, me dribla pra lá, parece Pelé. Escracha a roca pra quem rosca, mete a boca, me rasga a roupa louca. Vampira, amantecida fera, bruxa madrasta. Amantecida. Amanhecida, amanhecida, amanhecida, homem. vida. Massa. Ih, agora, como é que ficou aqui agora? Deixa pra lá. Eu tô aqui pra outra coisa. Eu tô aqui pra... Perdão pela minha Desgraça e mais desgraça. Quantas dores tive na cabeça, tudo de graça. Perdi até a conta das vezes que morri. Eu nunca fui Jesus pra ficar carregando cruz. Você pinta brasa acesa, surge das cinzas. A coisa andava preta até você chegar. Mas que bom que você deu o ar da graça, meu amor. Andava eu com uma pulga atrás da orelha, imaginando tanta coisa besta, meu amor. A gente tem tendência a ficar tudo enfim pra mim. Era só desgraça e mais desgraça e mais desgraça. Quantas dores tive na cabeça. Perdi até a conta das vezes que morri. Eu nunca fui Jesus. Repentinamente você pinta acesa, surge das cinzas. A coisa andava preta até você chegar. Bateu o som, meu Deus do céu, que bom te ver. Que barato. Ah. Pode parar de gritar, saravá, deixa comigo. Eu quebro, faço, aconteço, digo o que penso, agito. Meu nome é Beleléu, o que é que foi? Que se passa? Isso não ficou possessa? Quem? Tua mulher teve um troço? Possessa, espumou, que negócio? E você logo enrolou, não deu, Beleléu, te pagou, pagou ao Léo. Rolou de ponta cabeça. Hoje aqui você é nosso réu. Eu? Comporte-se bem, entendeu? Réu? Aguarde tua sentença. Mas é tudo cena dela, ó, oh, é falsa denúncia. Ela sabe tão bem quanto eu que o que aconteceu teve nenhuma importância. Apesar de dar nisso que deu, nenhum de nós dois morreu. Não fez qualquer diferença. Não fez qualquer diferença, não fez qualquer. É bruta que apodreceu, dançou, despontou do céu, caiu. Fecha o bico, fecha o bico, fique frio. Silêncio no tribunal. Olha a camisa de força, redobrem a vigilância. Entendeu? Mas... aguarde tua sentença. Eu já fui réu na Globo e tô sendo na Alemanha também. Aguarde tua sentença. Mas eu nem desmaiei de volúpia e nem mesmo a maçã do amor eu mordia. E nem sequer sangue suguei. Cala a boca, fique quieto. Nem um pio mais respeito no lugar. Preparem a carapuça. Põe o capuz na cabeça. Mas não feriu, não doeu, não, não, não, não fez, não teve presença. Trafegou noutra frequência, aliás, nem teve graça. Nem teve graça. Se o break fecha o bico, fique frio. Mal caráter, cala a boca, fique quieto. Nem o teu. Como nem um pio? Vou falar e falo. Horas. Eu tenho boca pra falar. O nome dessa atriz aqui é Denise Assunção. O nome dela é Vânia. Hoje estou formal. O nome dela é Virgínia Rosa. O nome dele é Paulinho Lipitipo. O nome dele é Gigante. E esse guitarrista aqui é o Chagas. E aquele outro guitarrista é o Rondó. Eu falo Suzana. Suzana. João de Santos Silva, Belelé, o vulgo nego dito. Mas eu votei e muita gente votou. E daí? Esse foi As Próprias Custas, S.A. de Itamar Assunção. Esse álbum é simplesmente demais. É inacreditável. E eu fico muito feliz de poder tocar ele de ponta a ponta aqui para vocês, queridos ouvintes da Rádio TV Mundo Novo. E agora, para ir terminando o Feito Música de hoje, nessa edição diferente, mas é de contemplação, não sei, de um álbum, de uma obra completa, assim, né? A gente vai escutar um pouco o Alex Hussar falando sobre esse álbum. O Alex, ele é compositor e ele tem um projeto, uma banda que se chama Amantecidas, que é batizada, né, em homenagem a uma das faixas desse álbum que a gente escutou agora. E eles fazem uma pesquisa muito interessante sobre a música do Itamar e a música autoral atual, né, que eles estão fazendo agora. E esse é um álbum que ele estudou muito e achei que seria interessante pedir para ele contar para a gente um pouco sobre o que ele acha interessante desse álbum. Então vamos ouvir aqui Alex Hussar falando do álbum As Próprias Custas S.A. Bom, o disco As Próprias Custas S.A., do Itamar Assunção e da banda Isca de Polícia, foi gravado em 1982, na sala Guiomar Novaes. É um registro de um show lá na Funarte, né? Uma sala que existe até hoje. É um disco muito especial na discografia do Itamar, porque é o único disco ao vivo, e isso faz uma diferença muito grande. Por que faz uma diferença? Porque o Itamar, além de ser um grande músico, né, compositor, arranjador, ele também era um baita performer. Todos os relatos que tem de apresentações ao vivo dele é de que era um impacto absurdo. E vendo vídeos e ouvindo esse disco, a gente pode perceber isso. O Itamar se preocupava não só em subir lá e cantar as músicas com a letra certa, a nota certa, na hora certa. Não, ele criava narrativas dentro do show, né? E a gente pode ver isso muito claramente no As Próprias Custas S.A., quando a Denise Assunção, que é irmã do Itamar e era atriz e participa de vários momentos de performáticos do show, ela abre o show, o disco, no caso, simulando o começo de um programa de rádio, né? O Mais Lenha Nesse Inferno. Mas além disso, além dessa questão performática que tem no As Próprias Custas, tem também a possibilidade da gente entender as propostas do Itamar para os arranjos ao vivo e em estúdio. Enquanto no estúdio o Itamar trabalhava mais com um empilhamento de elementos, né? Era muita linha sobreposta, um monte de coisa uma em cima da outra. E como ele era um artista independente, no começo da música independente, nem sempre tem qualidade de som o suficiente para a gente compreender tudo que está acontecendo. Então, às vezes, fica uma nuvem assim que a gente não consegue separar direito os elementos. Ao vivo, o Itamar ele trabalha de outra forma, ele trabalha com muita dobra, né? São arranjos, sim, muito complexos, arranjos claramente feitos com muito cuidado, mas com muita dobra de linhas. Muitas vezes baixo e guitarra tocando a mesma coisa, né? Dobrando uma linha, às vezes a bateria entra nessas também. E aí o jogo, também muito interessante de ver, entre a voz do Itamar e as vozes femininas, que fazem um contraponto para a voz principal, não só musicalmente falando, mas principalmente um contraponto de letra, de perspectiva em relação à história que a música conta, de fazer uma outra personagem dentro da música, né? Então, esse disco, para mim, permite que a gente entenda qual que é a proposta que o Itamar estava fazendo naquele começo de anos 80 para a música popular brasileira. Muito bom, então esse foi Alex Hussar contando um pouco pra gente sobre da visão dele, né, do As Próprias Custas S.A. e do Itamar como esse artista e compositor gigantesco que ele era. E você que tá aí nos ouvindo, você já conhecia esse álbum? Se conhecia, qual que é a sua música favorita? E se não conhecia, você ouve Itamar? Qual que é a sua música favorita do Itamar? Manda pra gente aqui no 998-247-909 pra gente tocar a sua música favorita do Itamar e de outros artistas também. Porque daqui a pouco a gente vai conseguir tocar todos os pedidos de música que foram chegando pra gente ao longo do dia. Muito bom, então chegando ao fim desse Feito Música, eu me despeço aqui e daqui a pouco eu volto pra colocar os pedidos e enfim, colocar mais algumas músicas para a gente ir se encaminhando pro momento do Aos Vivos.